Agora vamos com... Pedro no BBB. De autoria de Sacolão. Ele entrou na casa por acaso e saiu de lá como um raio. Ninguém aguentou ficar com ele ali, e no primeiro paredão ele conseguiu sair. Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV. Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV. Ele não venceu na prova do líder, nem atendeu o telefone. Não venceu a prova do anjo e nem outra prova, e logo foi botado pra fora. Lá, Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV. Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV. Ele não se envolveu com ninguém, por isso não foi muito além. Nem com o Bial ele se deu bem, então foi eliminado. E da sua família não veio ninguém. Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV. Pedro no BBB saiu antes de você. Pedro no BBB apareceu só um pouco na TV.